chegamos no episódio 6, Puxa Saco. O presidente da empresa chama o Ashimi na sala dele porque ele quer mostrar o que pra ela, Ana? Ele encomendou uma maquete do plano que ele tem, mirabolante, de instalar um distribuidor de macarrão somen. Porque ele acredita que os funcionários... Está chegando verão, os funcionários vão querer comer um somen bem fresquinho, bem gostosinho. E, sinceramente, até agora eu não consegui entender da onde ele teve essa ideia bizarra. Mas para poder mostrar ela funcionando, ele encomendou uma maquete, né? Da distribuição, para chegar tudo nas mesas. Esse é um elefante muito doido, cara. Queria saber o que, que ele fuma. E como que a Washimi recebeu essa ideia sensacional do presidente? Fazendo o que uma Serpentarius faz de melhor, usando as pernocas e detonando aquilo tudo. Saca golpe de karatê dado com a canela, dado com o dorso, né, do tornozelo? Ela deu, ela levantou a perna no alto e sentou. Tole a canela na maquete, destruindo a maquete. Ainda pegou o recibo que o gerente depois falou: não, eu gastei 300 mil ienes nessa maquete. Caraca, uma maquete de 11 mil reais. Porra, ok, legal, não tem problema não. A Washimi pegou, só não tá pensando em fazer essa dívida não, né? E começou a rasgar o recibo na frente do presidente, pra desespero do presidente. Não! É curioso que já tinha sido dito que ela não baixa a cabeça pra ninguém, nem mesmo para o presidente. A Fênico. É, a Fênico. Foi a Fênico que falou isso. E se a Fênico falou, é porque é verdade que a Fênico é stalker pra caralho, né? Mas tudo bem. Corta a cena, tamo de novo num karaokê. O Ashimi e a Gori ficam espantadas porque a Retsuko conta pra elas que a ideia dela tá na yoga é pra ficar gostosa, pra poder casar, largar o emprego e virar dona de casa. Qual é a opinião de Washimi, dona Ana, a respeito disso? Bom, a Washimi, bastante prática, né? Lembra que estar casada não significa que a sua vida passou a ser fácil, maravilhosa. Porque, bom, gente, vamos parar pra pensar. Casamento implica responsabilidades, implica uma série de coisas que você tem que abrir mão pra coisa poder funcionar, né? É, tratar o marido como uma carteira não é exatamente a coisa mais saudável pra ninguém. Só que a gente tem que lembrar que, em termos de cultura japonesa, até que esse pensamento de casar e se tornar dona de casa não é mal visto. Não é nada errado, nada que fuja do... até de um padrão de comportamento esperado para as mulheres. É que, na verdade, a Hitsuko não quer casar para se tornar mãe, para se tornar dona de casa. Ela quer casar para largar o emprego. É, esse aqui é o problema. O problema, inclusive, que é a opinião da Washimi, o problema não é ela ser dona de casa, é ela querer isso para fugir do emprego. Aí é preguiça, aí é que ela não gosta. A Gori, por outro lado, não sabe para que lado vai, porque ela concorda com a Washimi nos pontos dela, mas também acha que a Hitsuko tá certa no ponto dela. Agora é coração demais, ela não tem que escolher, ela não quer escolher, ela não gosta de escolher, esse é o problema da Gori. A gente vai ver, inclusive, que esse coração dela acaba dando problemas pra ela, mas pra lá. Bom, de volta no escritório, o chefe porcão tá cada vez mais abusado, dando pra Hitsuko pedidos e mais pedidos absurdos, inclusive disparando a metralhadora de pedidos de chá nela, né? Chá, chá, chá, chá, chá, chá, chá, chá, chá, chá, chá, chá, chá, chá, chá, chá, chá. A Hitsuko vai lá fazer o chá e por uns segundos ela até pensa em pegar pano de chão e coar o chá no pano de chão pra fazer chá de água suja, mas não, deixa pra lá, senão vai dar merda pra mim. Nesse meio tempo que ela entrega o chá e não ganha um obrigado do chefe porcão, obviamente, ela presencia mais uma vez as técnicas de falsos elogios da Tsunoda. Lembra aquela servinha? Então, ela chegou, a Tsunoda, mais uma vez, puxando o saco do chefe porcão, segundo o nome dado neste episódio, chavecando o chefe porcão, consegue as coisas dela, e a Fênico toca real pra Hitsuko, que a Tsunoda sempre faz desse jeito, isso é o lance dela, conseguir as coisas através de puxa-saquismo e elogios falsos, né? O que, que a Hitsuko faz, então, com respeito a isso, dona Ana? Ela faz o óbvio, convida a Tsunoda para uma saidinha, né? Para sair, tomar alguma coisinha. Isso. E na primeira oportunidade ela puxa o papo para tentar entender. Me explica, como é que você faz isso? Da onde saiu essa técnica? Joga limpo. Como é que tu faz para ficar chavecando? Ah, Tsunoda fica todo assim, imagina. Você acha que eu tô chavecando? Você acha que eu tô bancando a puxa-saca? Ah, eu tô mesmo, é isso aí. Esse momento, não, mas é isso mesmo que eu faço, esse é o meu lance, esse é o meu truque. Aí ela explica toda a psicologia por trás da mente do chefe porcão, que ele é um cara que se acha incrível, e é por isso que toda hora que ela chega perto dela, ela fala, que incrível, mesmo não sabendo porra nenhuma do que o cara tá falando, é incrível assim mesmo. E é o mesmo tipo de técnica que se usa com mulheres que gostam de ser elogiadas, que tão bonitas mesmo não estando, segundo palavras da própria Tsunoda. Mas aí, o que que acontece? Tsunoda e Hetsuko tiram selfies do jantar, porque ela é a rainha do Instagram também, da empresa, tal e coisa. E a, obviamente que a Hetsuko sai nessas selfies. O que Fêneco achou disso? Bom, se você quiser ter uma definição de ciúmes, é só ver a cara da Fêneco, né? A menina ficou furiosa, foi até tomar satisfação depois da Hetsuko. Falou, o que você tá fazendo aí? Tá doida, menina? Tá andando com essa traidora? A cara da Fêneco tirando satisfação da Hetsuko. Como se a Hetsuko fosse proibida de tirar foto com gente, mas a gente... Fica tranquila, a gente só saiu pro... juntas, não foi nada demais. Porque ela também não tá querendo abrir o jogo, né? Do que ela tá tentando aprender, quais são as técnicas que ela... Né, quais são os objetivos dela. A Hetsuko até que não é tão bobinha assim, não. Ela simplesmente falou assim, deixa-me ver aqui quais são as técnicas da chavecagem, né? Como disse a Tsunoda. Ela acaba dando essas técnicas no Raida pra ele ajudá-la a consertar um computador. Tá certo que ela tá numa vantagem, que ela não sabe que tem, né? Que o Raida já é todo caidinho por ela. Na mão, confessar, no Raida é fácil, cara, que o Raida já tá caído pela Hetsuko. Então, porra, ela fazer o que incrível pro Raida, tudo bem, funcionou. Ela conseguiu o computador arrumadinho, tudo bonitinho, bem mais rápido, conseguiu. Mas, porra, com o Raida é fácil, cara. Não, o Raida é... O que que acontece quando ela tenta essas mesmas técnicas no chefe porcão? Então, aí é que tá o X, né? Pro porcão, ele não tá vendo uma pessoa desconhecida que está fazendo elogios a ele. Ele tá vendo aquela funcionária que ele tá pisando, que ele tá humilhando, ele sabe que tá fazendo isso, tá fazendo com gosto. Ele tá vendo esta mesma funcionária vir com uns papinhos que na cabeça dele só pode ser... Ela tá zoando com o meu cara. Não, o problema principal é que pra total falta de sorte da Hetsuko, ela foi inventar de dizer que o chefe é incrível num dia que ele tava com dor na coluna. É, quer dizer, é um motivo a mais pra ele estar de mau humor, né? E aí, como ele já tá de mau humor e com dor na coluna, e a outra vem dizer que ele é incrível, ele já pensa, tu tá de sacanagem com a minha cara, né, guria? É zoeira com a porra da minha cara, né, sua filha de uma puta? Aí, fodeu. Falhou miseravelmente a chavecagem. Não, ele simplesmente dá a entender pra ela que se até agora ela achava que tava ruim, ela ia conhecer dor e sofrimento a partir de agora. Né? Aí, falhou-se miseravelmente isso. Voltamos a mais uma cena do karaokê. E o Ashimi e Gori falam pra Hetsuko que essas técnicas não servem pra Hetsuko. Que a Hetsuko não é boa na arte da chavecagem. Então ela devia parar com essa tentativa do que incrível pra todo mundo, porque isso não dá certo. Não, o Ashimi fez um comentário que eu achei pertinente, de que vocês dois já têm uma história, vocês já têm uma dinâmica entre vocês. A chavecagem só iria funcionar se essa dinâmica fosse alterada, que é algo que no momento vocês não têm. E ela até dá, assim, tipo, uma ideia de que ela pode tentar se aproximar dele de outra forma, né? O que abre depois para outro episódio no futuro. Exatamente. Ela, não sei porquê, essa é a única parte que eu não entendi do episódio, porque que a Washimi dá aquele recibo de 300 mil pra Hetsuko, pede pra ela guardar. Não, essa é a única parte que realmente eu não entendi o porquê, não sei se ficou mal dublado ou mal traduzido, simplesmente entregou o recibo pra ela, tudo bem que ela é do setor de contabilidade, mas não tem nada a ver ela fazer isso, mas deixa pra lá. Nesse meio tempo, volta-se para a sala do presidente, o Hashimi chega lá para dar queixa no supervisor porcão e exige que o presidente tome providências, daquele estilo bem patada na mesa, como toda boa sargentário tem que ser, né, da espécie da dona Washimi. E o presidente, tá bom, pode deixar que eu vou resolver. De volta pra Yoga, a Washimi conta pras outras que fez a queixa do presidente, a Retsuko agradece muito, a Washimi pega o recibo e rasga, essa é outra parte que eu também não entendi qual é do recibo então, porra, se era pra dar pra depois rasgar, não era melhor não ter feito porra nenhuma com essa porra desse recibo, mas dane-se. E aí, por último, vemos o presidente tendo uma conversa séria com o chefe porcão e pedir pra que ele mude de atitude quanto aos funcionários. E assim termina o episódio 6. Não.